Charles, it's all my cabin. Roger. Kilo Romeo Oscar, que chama torre em 118 decimal 95. Xenem 140, chama Centro Recife, frequência no 2685, alterno 2545, 6140. 685, 2545, Centro Recife, Xenem 6140. Controle Salvador, bom dia, WebJet 5728, informação papá, descida nível 1950. WebJet 5728, acione de identificação, chegada Mari, desse mantém 050. 050, chegada Mari, WebJet 5728, pode confirmar se a pista está molhada, por gentileza? Pista molhada. 5728. 02584, autorizado para São Paulo Congonhas, livre voo 380 pela Apresolu 16 até Belo Horizonte, depois segue conforme a rota apresentada no plano. Decola na cabeceira 10 com curva à direita, cumprindo inicialmente o perfil da subida da El, seguida direto para as posições Leda e Trivi. O transponder é o 5055 e o controle 120.8. Proteja. Controle 120.8, ok? 2584, correto o cotejamento, chame para o acionamento, está no pátio da autoridade aí. Cuidado acionamento, chame para o táxi, altímetro no 021, no Conselho 2584. Foro 260, informativo, 390 para Recife, já aprovado, ok? Pode prosseguir. Foro 260, autorizado para Recife, nível de voo 390, pela Ateru 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Tuca, transição Caju. Transponder é 5063, e controle em 120.8, controle. Autorizado o gol no 260, registro 360, via Ateru 58. Decola da 10 com curva à esquerda, curva Caju. Aciona 5063 e o controle 208. Gol 260. A 28. Está correto o cotejamento, chama para o táxi. O gol no 260. Contará o 260. Partiu 32090 para Recife, confirma. Sim, ok, partiu 32, está autorizado para Recife. O nível de voo é o 090 pela Golf 777. Decola na cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Conde. O transponder é o 0264, perdão, 0273. E o controle opera em 120.8, confirma. Autorizado Recife 1990, decola da 10 curva esquerda, saída Conde. Transponder 0273, controle 1208, passou 32, está pronto o funcionamento. Passou 32, correto o cotejamento, está no pátio de autoridade? Isso. Autorizado acionamento, chame para o táxi. Bom, aqui no 021, no pátio de autoridade. Aí, está pro táxi, 32. 4207, Santos Dumont 360, já aprovado, ok? O Azul 4207, autorizado então para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, pela APA de voo 10. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida inicialmente a Dael, seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é o 5067, o controle em 120.8, contente. Correto o cotejamento, chão pronto para o acionamento no 01. O quilo destino é Sierra November Mike Charlie 065. Está em compático? Ok, presumo que decola da 17. Whisky Golf Kilo. Decola então autorizado para Serra Novena Mike Charlie, Macaúba, nível 065. Decola da 17 com curva direita, restrito a 1.10 pelos corredores da Che. E Bonfim, até liberação do controle. O transponder é o 5037, o controle opera em 120 decimal 8. Confirmando o destino Terra Novena Mike Charlie e o nível final 065, inicialmente restrito ao fundo do pé. Para acionamento, taxa chama torre 1895, o altímetro 1021, qual é o seu dedo? O risco do quilo? O quilo é bom? Qual é o POB? 05 no POB, chame a torre 1895 para acionamento, tá? Tenha uma boa, bom dia. Prossiga 2584. Ciente, então chama para o novo acionamento. Paulo Salvador, pastor, diretor acionado, pronto acionado. Pastor 32, está livre o táxi para ingresso na pista 10, chama a torre 118, decimal 9. Qual é o teu amigo, pastor? 02, ok, bom voo, bom dia, pastor 32. Está com 03 na bola, pastor 32. Perdão, 03, corrigido. O 1738, livre descida, 3 mil pés, ajuste no 021. 3 mil pés, 1021, gol no 738. Web 5728, autorizado a final no 0. Autorizado LS, é passabilidade, 322. Meu Índia November Alpha, tá para Salvador, Salvador, todo forte até 20 milhas, por exemplo. November Mike Echo é a praia do forte, né? Bahia November Alpha, está autorizado então o voo local, Salvador, Salvador, passando pelo corredor Ponte até 20 milhas, com toca revertida em Sierra November Mike Echo. Decola da 17 com curva esquerda para o corredor Ponte. O transponder é o padrão 0171, o controle 120 decimal 8 corretivo. Para correto o cotejamento, com dois a bordo, no pátio 4, chama a torre 1895 para acionamento da arquitetura. Voltinho no 021, no combo, até o regresso. Voo 260, puxa acionamento. Voo 260, está autorizado o posicionamento no 8, chame táxi. Gente autorizada, é bota pro táxi, 260. Bom dia, Azul 4060, Tapapá. Bom dia, Azul 4060, identifique, chegada à Mari, desse, mantenha o 050. 050 na Mari 4060. Pressiona o localizador, o LJ 5728. Complete final, chame torre em 118 decimal 95. 1-1-8-9-5, WebJet 5728, já, já. Eu Lima, Salvador. O Romeu Lima mantém as condições visuais, reporte ingresso Interlagos. Autorizado ILS, o volante 32? Agora está autorizado, 2 mil pés, reporte na final. 2 mil pés, vai reportar na final, 732. Salvador, Rogel, bom dia, o Pastor 32 decolado, está no perfil da Conde. Bom dia, Pastor 32, sobe e mantém o nível de voo 090, contato radar, serviço de vigilância. 32. Com 3:17 autonomia alternativa, Fortaleza. Calibre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, contra a temperatura de 1895. Renegado 1021, tem um bom voo, bom dia, o voo no 260. Gente, o voo no 260 é de alta, confirma para a torre? 118.95. Gente, o voo no 260 é de alta, 2295. Estabilizado, gol 9738. 738, complete final, chame torre 1-8, decimal 95. 2895-738. 975-728, picho está livre. Web 5728, bom dia. Prossiga táxi Alfa e Juliette para a posição 09, perdão. Alfa e Juliette para 09, 728. Whisky Golf Kilo, corredor Axé em condições visuais, reporte fora da barra ou no meu pés. Kilo. Azul 4060, livre descida 2000 pés, ajuste no 021. 2000 no 021, 4060. Ah, ok. Então, autorizado, então, vou para Serra Juliette Bravo Delta, 510, pelo litoral sul de Salvador. Recolando a 17, para a curva direita, para. No litoral sul, chame o controle em 120.8 e a torre em 18.50. Perdão, 0170, tá bom. Só a torre em 118.95, ok? Qual é o B? Correto, a informação é a Quebec, chama a torre 295 para operacionamento da circulagem, vou ter o outro regresso de Charlie Alfa. Confirme, chamando. Guará 03, eu não sei aqui seu plano, qual é o horário previsto por isso mesmo? Gente, qual é a matriz do aeronave? Ok, 105, Conselho Santana, só instante, Fábio 2003. Guará 03, me desculpe. O senhor sabe dizer se o plano foi passado hoje ou ontem de Brasília? Ok, ciente, a gente não recebeu, vou checar aqui com o recebido. Solo Salvador, bom dia, gol 1732. Prossiga na Alfa e Juliette, portão 4. Alfa e Juliette, portão 4, 1732. Torre de Salvador, o Papa Romeu Lima já avisou com o campo. Papa Romeu Lima chama Torre 1186. 1186, grato. Eu corrijo, 1895. 1895, Papa Romeu Lima. Golf Kilo, Sabel 065. Negativo, 065, esse Golf Kilo. Azul 4207, coordena com a equipe do solo após o estacionamento do Gol no portão 4, autorizado pelo pushback, chama pelo táxi, o altímetro 020. Zero, bom dia. Dia Gol no 260, sobe e mantém o nível de voo 390, serviço de vigilância. É, confirma 390, vigilância, é isso? Confere.